da bola com creme. Bolas com creme. Bom dia. Foi mais uma noite gloriosa para o jornalismo português. A libertação de Carlos Silvino, Bibi, levou dezenas de jornalistas a segui-lo, a pé, de carro, de moto, de helicóptero. Tudo servia para conseguir uma imagem ou um som de Carlos Silvino, mas a minha preferência vai, obviamente, para os relatos dos jornalistas, que é isso que vamos aqui recordar. Carlos Silvino vai sair do estabelecimento prisional a qualquer momento. Saiu Carlos Silvino, o Bibi foi libertado, acaba de ser libertado neste momento. Bibi a sair da prisão, neste momento é um momento histórico. Bibi veste fato e gravata, uma gravata amarela, meias brancas e tem uma ramela no olho. Bibi vem acompanhado por três polícias e dois anões, vem também o advogado e um cão Serra da Estrela. Também podemos ver... Há populares na rua a ver todo o aparato jornalístico. Uma senhora tenta ser entrevistada pela TVI, mas a TVI diz que não. O carro onde segue Bibi tem um risco do lado direito. É na porta da frente, mais precisamente ao pé do puxador. Carlos Silvino mete agora o dedo no nariz, que é precisamente uma das acusações das testemunhas do processo Casa Pia. Os jornalistas perseguem agora Bibi a alta velocidade. E uma das motas da SIC espeta-se contra um poste. O jornalista é deixado para trás. Há que continuar a seguir Bibi. Ainda ninguém lhe conseguiu filmar a manga direita. Prepara-se no pormenor da popa de Bibi. Há dois cabelos fora do sítio. A defesa de Carlos Silvino a falhar na popa. O carro onde segue Bibi faz agora uma curva para a esquerda. Acendem as luzes dos trafões. Bibi respirou! É uma notícia de última hora! Bibi a respirar foi perfeitamente visível. O encher dos pulmões. Estamos a cobrir em direto a saída de Bibi, que, como acabei de referir, acabou de respirar. Pisca o olho, Bibi, pisca o olho. Estamos já a tentar perceber se tem alguma coisa no olho. Bibi, o Bibi tem alguma coisa no olho. Porquê é que piscou o olho, Bibi? Bibi não responde às perguntas dos jornalistas, continua a piscar o olho. Dentro de 5 minutos vamos ter aqui em direto um oftalmologista para nos falar sobre o piscar do olho de Bibi. Entretanto, estamos a chegar à casa de Bibi, uma casa amarela com uma porta para entrar, um telhado em cima e uma janela. A cerca de 2 metros da porta, 2 metros, 1 metro e meio, há um cocó. Há um cocó no passeio. Estamos a tentar descobrir qual foi o cão que o fez para o entrevistarmos e saber o que pensa este cão, este Bobby, este Tejo, que fez um cocó à porta de Bibi. E acabámos de ver a manga direita de Bibi. Era o único plano que faltava. Bibi mete a chave à porta, a porta onde já não entrava há 3 anos. Vamos ver se ele ainda consegue abrir esta porta. Eu ontem tentei entrar na casa dele pela janela, mas não consegui. Vamos ver se Bibi consegue. Carlos Silvino passou a 30, 35 centímetros de cocó. Chegamos a recear o pior, mas tudo acabou por correr bem. Bibi já entrou em casa. Os jornalistas foram deixados à porta. Nós vamos passar aqui a noite à espera que aconteça alguma coisa. Visto que não se passa nada, os jornalistas começam a entrevistar-se uns aos outros. Boa noite, já estás aqui há muito tempo? Estou aqui ao mesmo tempo que tu. Aliás, ambos trabalhamos para a mesma empresa e viemos juntos. É verdade, mas temos que manter a imagem de dinamismo, falar como se estivesse a acontecer de facto alguma coisa. Estás com frio? Por acaso estou cheia de frio? É uma notícia de última hora, jornalista com frio à porta da casa de Bibi. Nós vamos continuar por aqui. Interromperemos a emissão se o cão que fez o cocó passar por aqui, não é? Foi assim, ontem à noite. E um jornalista ia pisando o cocó.